Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. E também agora, para o mundo todo, nós estamos falando através da web Rádio Vivência Espírita. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, 750 kHz. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual e do mundo científico. Vem trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina até hoje o nosso querido e divino Mestre Jesus. A doutrina espírita nos traz a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplo do nosso divino Mestre Jesus. E aproveitando esse momento também, nós queremos parabenizar as mães, que hoje é considerado aqui no Brasil o Dia das Mães. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Nós também vamos parabenizando a todas as mães por esse dia, que foi condicionado a ser o dia que a gente comemora, o Dia das Mães. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Mário Valtric. O assunto que vai ser tratado vai ser ciência e espiritismo, né? Vamos conversar um pouco aqui sobre essa terceiro aspecto da doutrina espírita. E não se acanhe, porque a gente pode perguntar qualquer coisa quando a gente fala de ciência também, não tem problema não. E ligue para nós, então, no telefone 3941-9750, 3942-9750, participando também das nossas redes sociais que estão aqui disponíveis para vocês, o Facebook e o WhatsApp, que o Rodrigo vai falar. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750 AM. E para você que está nos escutando através da rádio online, Vivência Espírita, que a gente está no aplicativo do Android, 24 horas por dia, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa será reprisado em qualquer horário do dia, que vocês podem ouvir através do podcast ou pela internet, nosso site vivenciaespirita.com.br. Lembrando que vocês podem baixar o aplicativo aí do Vivência e escutar. Então, para participar, a gente não definiu a pergunta para sorteio, mas vocês podem ligar no telefone que o Jorge acabou de falar, que é o 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. A gente também tem o WhatsApp, que a gente tem um grupo, que é só quem quiser participar desse grupo, basta mandar uma mensagem via WhatsApp para 12-981-11-0474. 981-11-0474. E a gente vai interagindo aqui durante o programa. Também tem o Facebook e a gente em alguns instantes vai começar a transmitir também via YouTube, para vocês assistirem ao vivo, quem da sua casa, o programa. E a gente vai passar o link via nosso facebook.com/programa Vivência Espírita. Então é só entrar lá e ficar ligado no programa de hoje, que a gente vai conversar, ter um bate-papo sobre ciência e espiritismo. Vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Nayusa do Anjo Ismael. Vamos neste momento pedindo a todos os ouvintes que pensem em Deus e Jesus. Unidos em pensamento, transbordando amor e alegria, vamos chegando até Maria e solicitar-lhe que nos ajude nos nossos momentos de aflição, dando-nos a serenidade e a esperança que tudo se resolverá e a certeza que encontraremos em seus braços espirituais todo o carinho e afeto que nos faltam para seguirmos de encontro à luz. Ainda com os pensamentos elevados, vamos chegando até Jesus, o nosso irmão maior e nosso mestre querido, e agradecer-lhe por estarmos aqui, neste planeta, nos redimindo dia a dia através dos seus ensinamentos divinos que estão no Evangelho, e pedir-lhe que nos fortaleça nessa jornada para que possamos cumprir a nossa tarefa e nos tornarmos a cada amanhecer pessoas melhores, mais compreensivas e tolerantes. Que nos ajude nesta luta interior a nos conhecermos para que possamos realizar a nossa transformação moral, que consiste na mudança do homem velho para o homem novo, que é um homem que já se espiritualizou e evoluiu. Pedir-lhe ainda, Jesus, que nos abençoe, derramando sua luz sobre nós, nos protegendo e conduzindo neste caminho iluminado, para que jamais percamos o rumo. Agora, iluminados que estamos, vamos chegando até o Pai Celestial, esse Pai bondoso e misericordioso, que não abandona nenhum dos seus filhos, dando-lhes todas as oportunidades para que encontre o caminho de luz, e pedir-lhe paz para a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Do dia de hoje é Ciência e Espiritismo. E nós estamos aqui com o Mário Valtric, que é engenheiro eletricista, é voluntário da obra social Célio Lemos e também do Centro Espírita Divino Mestre. Então ele vai falar conosco a respeito do IPC, que é o Instituto de Pesquisa de Ensino da Cultura do Espírito, que ele faz parte. Aqui em São José nós temos 3 cursos, a parte científica da doutrina espírita, e nós estamos aqui então com o Valtric para falar sobre a doutrina espírita e a ciência e falar também sobre o IPC. Bom dia, Mário Valtric. Bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. Parabéns pelo Dia das Mães. Estamos aqui à disposição. Valtric, o que significa então o IPC, que é esse Instituto de Pesquisa de Ensino da Cultura do Espírito? Na verdade, é Instituto de Pesquisa e Ensino da Cultura do Espírito. Esse instituto foi criado em São Paulo pelo professor Vladimir Sanches. Tem um grupo de trabalhadores divulgando o Espiritismo baseado em Kardec, eminentemente baseado em tudo que Kardec ensinou, interpretando as informações que Kardec nos trouxe através dos livros básicos, interpretando as perguntas que são difíceis, interpretando as respostas que são difíceis e discutindo bastante sobre tudo isso, a ponto de que possamos entender cada vez melhor o Espiritismo. Aí você me falou que tem 3 cursos em andamento aqui em São José dos Campos, sobre a ciência espírita. Aqui em São José nós temos nos 3 primeiros sábados de cada mês, começando às 14h da tarde, lá na Obra Social Célio Lemos, nós temos no primeiro sábado, chama-se GUB, Gênese Universal Biológica e Espiritual. Então é um curso que pretende atualizar a Gênese, quer dizer, a Gênese de Kardec não tem nada de errado, mas ela foi escrita há muito tempo, então a gente está atualizando as informações que o Kardec colocou na Gênese, a linguagem atual, a ciência atual, a cultura que a gente está vivendo no momento. E fazendo um estudo, assim, né? Estudo profundo sobre isso, né? Interessante. Bastante interessante. Legal. Aí a gente vai fundo, vai conhecendo um pouco mais da parte científica do que seja o Espiritismo ensinado ou trazido por Kardec. No segundo domingo, nós temos um curso que se chama ESEC, Evangelho Segundo o Espiritismo Kardeciano. Então, aí a gente vai estudar o Evangelho de Kardec, buscando interpretar as parábolas, buscando interpretar o espírito que norteou Kardec na elaboração do livro. Enfim, é um estudo bem, bem bonito também, falando sobre o Evangelho. E no terceiro domingo, no terceiro sábado, a gente tem um curso que se chama CICE, quer dizer, Curso Inicial da Cultura Espírita. Este é o mais científico deles. Então a gente vai conhecendo toda a parte científica do Espiritismo, baseado no Livro dos Espíritos e apoiado pela literatura de André Luiz e outras que possam estar ajudando nessa informação. Por sinal, tem uma vertente bastante científica mesmo, né, André Luiz? Passando os livros, até os livros Nosso Lar, né, que já faz uma exploração, né, não deixa de ser uma investigação do mundo espiritual, né, dos outros planos espirituais, das colônias, até chegar em Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, que são livros bastante complexos, que tem que ser feito mesmo um grupo de estudo para poder apoiar em entendimento, né, que são livros que você tem que ler com um dicionário do lado, né, um livro de biologia. Tem um grupo de estudos, né? A gente, nesses estudos, no CICE, a base é Kardec, tudo é Kardec. E a gente também tem um pouquinho de André Luiz nos livros que você falou, Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Mas a base é Kardec. É, porque André Luiz ele vem justamente mostrar mais a parte prática daquilo que é colocado nos livros, né? Mas, Valtric, por que a doutrina espírita se preocupa com a ciência? Porque nós tivemos aqui um promotor lá de São Paulo está dizendo que a grande dificuldade que as religiões têm é justamente com a ciência e com a filosofia. Porque as religiões, quando falam em ciência e filosofia, as outras religiões que nós conhecemos, ela deixa de lado essa parte e entra mais na parte religiosa. E nós, espíritas, nós entramos nessa parte científica para quê? Olha, segundo Kardec, Espiritismo é uma filosofia moral. Só que, muito na literatura, diz que Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, quando se fala de ciência, a gente está estudando mais profundamente essas relações da ciência com a mediunidade. Como é que isso acontece? Como é que o espírito pode se comunicar com o médico, com o médium, qual é o mecanismo qual é o mecanismo que existe para que isso possa acontecer? E a parte filosófica, filosofia é questionamento, é pergunta, é curiosidade, trata e abrange todos os temas conforme vão surgindo. Então o Espiritismo ele é muito importante no sentido científico, porque a gente pensa assim, mediunidade, quem estuda mediunidade? Nós. Mediunidade é ciência pura. É. Ah, mas os outros também desenvolvem mediunidade. A gente vê muitos programas em que acontecem manifestações mediúnicas. É verdade, mas é tudo assim porque nós somos médios. Então acontece. Mas como isso acontece? Por que acontece? Isso é que a gente estuda no Espiritismo. Isso, a busca da verdade, né, Valtric? Sim, sem dúvida. Valtric, aí você fala em estudar, me chama a atenção sempre um assunto. Sobre o povo hindu, por exemplo, né? O povo hindu, segundo a história, é o que estuda assim, essa parte de reencarnação, todas essas coisas, muitos e muitos milênios a mais, isso, né? E eles ainda aceitam a metampsicose, né? Metampsicose. Que é o fato da gente voltar ainda outra vez e ser animal, né? É. E aí, como é que a gente pode falar isso dentro do aspecto científico? Sendo que a gente não aceita isso, mas eles estudam isso há muito mais tempo. E veneram, né? Veneram exatamente. Os animais. Nesses estudos aí que vocês fazem, tem alguma coisa a mais em cima disso, assim? Olha, a cultura milenar lá dos indianos, ela é baseada em muito mistério, muita crendice, muitas coisas assim que não há uma sustentação científica. Tem as castas ainda que eles adotam, todas essas coisas, né? Felizmente, Kardec apareceu em 1857 e trouxe uma forma diferente de ver. Então, desde Kardec, o Espiritismo se tornou, ou melhor, a ciência se tornou diferente do que era lá no Oriente. Então, quando se fala de mediunidade, a gente tem princípios, tem informações, tem dados que não conseguem entender claramente o porquê da metempsicose. Nós não regredimos, jamais. Então, se nós formos seres humanos, a gente nunca volta a ser um animal. E eles pensam que é dessa maneira, ou sei lá, se continuam pensando assim. E nós, de alguma forma, buscamos entender que isso não é possível. A gente não poderia, por exemplo, lucubrando aqui, né? Vamos dizer assim, considerar talvez uma missão, um estágio num nível inferior. Por exemplo, Jesus. Vamos dizer assim, a gente sabe que Jesus está num estágio, esteve num estágio, também não quero entrar em polêmica, também não é o objetivo, mas pode ser alguma, talvez uma missão, assim, caso excepcionais, por exemplo. Mas nunca regredindo. Sim, nunca regredindo, também concordo. O espírito nunca regride. Sim, sim. Então, quando se fala de animal, você está falando de um princípio espiritual, que ainda não é espírito. É. Outro reino, né? É. Outro reino. É. Então, quando nós nos tornamos humanos, nós deixamos de ser princípios espirituais do jeito que as pessoas entendem. Porque, quando a gente se torna humano, a gente tem três coisas básicas. Primeira, é que nós nos reconhecemos. E a gente sempre brinca com as pessoas da seguinte maneira. Quando você se olha no espelho, você se reconhece? Né? Cada um de nós se reconhece. Mas se o gato olhar no espelho, o que, é que ele faz? Ele se eriça, ele quer brigar, ele pensa que é outro. Então ele não se reconhece. A segunda é, quando nós nos tornamos humanos, nós temos um pensamento contínuo. Quer dizer, eu pergunto, você responde, eu pergunto, você responde, eu pergunto. Isso os animais não fazem de jeito nenhum. E a terceira característica é que nós humanos já acreditamos num ser criador, num ser superior, num Deus. E os animais não têm isso. Então, retornar a essa situação é impossível. Isso não existe e não há por que retornar. Seja adequado, como você disse, né? Não é nem adequado para o estágio do espírito, assim, do espírito. Nunca, né? Regride, nunca. Uma vez adquirido, sim, está guardado lá na sua memória, sim, na sua faculdade de memória, e isso jamais se perde. Não, e ele é o único que co-cria, né? Co-cria. Deus cria. E o homem co-cria, né? A co-criação, que somos nós seres inteligentes, mais inteligentes, é em cima das coisas criadas por Deus. E que ele permite também, né? Claro. Então nós, como somos seres inteligentes, a gente, se utilizando dessa criação divina, a gente arranja outras coisas, porque nós somos inteligentes, os animais não fazem isso. É porque eu sempre brinco nas minhas palestras, aí que eu falo, olha, o João de Barro, ele faz a casinha na árvore e ele já é intuitivo, ele já nasce com aquela predisposição para fazer as casas, mas só daquele jeito. E o homem não, já faz casas de várias maneiras, já evoluiu, já cresceu, mas às vezes tem alguns que se considera maior que Deus e ele se esquece que quem lhe dá as oportunidades de ele criar é uma força superior chamada Deus, né? Esse Deus que o Espiritismo fala é... Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se é inteligência suprema, não existe inteligência maior do que a de Deus. Sim. E se ele é causa primeira, é porque tudo advém dele, desse ser chamado Deus. Como que Deus se manifesta conosco? Ele se manifesta através das leis naturais. E ainda através de algumas forças, que são as forças que norteiam e que dirigem, que rege o universo, né? Então é dessa maneira que a gente imagina. Outro dia nós estávamos comentando, né, Jorge, naquele filme Deus Não Está Morto, né? É interessante o filme, que justamente começa a ver essa discussão, e tem um professor que é ateu, que ele não acredita em Deus, mas daí, e um menino que é católico, né, aquele fervoroso, e começa a ver um debate. Mas é tão falha a maneira do professor depois dizer por que ele não acredita em Deus, porque se ele acreditasse, Deus fosse bom, a mãe dele não teria morrido. É uma violência à natureza. Não, mas daí o menino, com muita sabedoria, fala: mas se você não acredita em Deus, como é que você pode odiar uma coisa que você não acredita? Então são essas perguntas que às vezes criam dificuldade para as pessoas. Porque você não acredita, por que ele odeia Deus, né? Quer dizer, essa então é a pergunta do filme. Depois tem o número 2, né, Jorge, que você viu lá, que eu não vi ainda. Mas segundo Segundo informações aí, a pessoa que tem mais fé no mundo é o ateu. Né? Porque a pessoa não acreditar em algo que ele fala que não existe, tem que ter muita fé para isso. Eu sou ateu, né? Graças a Deus. Não, mas então a doutrina... também dizem que se a ciência tivesse pego o livro Gênesis, que fala da parte científica da nossa doutrina, nós estaríamos muito mais adiantados nesse nosso mundo através da ciência. É uma verdade ou é um mito, né? É uma história. A gente imagina o seguinte, Kardec. Kardec, será que Kardec era um espírito que nem a gente? Em nível evolutivo? Possivelmente não. Kardec é um espírito que está no nível de espírito sábio, já é um espírito de segunda ordem, lá em cima. E daqueles que se propõe a vir nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Mas, então, Valtric, não é só Kardec que está nesse nível, porque tem outros espíritos vieram para o nosso mundo aqui com essa missão, né? Existem muitos, existem milhões de espíritos assim. Mas nos referindo a Kardec, do nosso espiritismo, Kardec era um espírito de alto nível. Então, Kardec tinha conhecimento, percepções, tanto é que ele foi se dedicar ao espiritismo com 50 anos. E ele já tinha uma vasta cultura, como professor, como linguista, como várias coisas. Então ele tinha uma cultura enorme. E quando ele escreve esses livros, ele está baseado exatamente na cultura que ele tinha e mais as informações adquiridas através dos espíritos. Então ele realmente... era meio cético. Ele era um educador. Né? Ele era educador, Kardec, ele, um cientista, né? Ele vem de uma família em que os pais, o pai dele, o avô dele, eram advogados, juízes e tal, e queriam que ele seguisse a carreira. Mas ele não quis, ele foi estudar com Pestalozzi, gostou de Pestalozzi, e se tornou a partir daí um educador. Então, nessa condição de educador, ele se dedicou muito ao estudo, ao ensino, e ele se tornou uma pessoa extremamente... culta e conhecedora das coisas do mundo daquela época, porque ele é um espírito diferenciado. É interessante que o Pestalozzi, já em 1800, ele já tinha uma mentalidade a respeito da educação, que até hoje ainda parece que nós não conseguimos entender o que Pestalozzi queria. Esse também não é um espírito adiantado para a época dele? Ah, é. Tanto é que Kardec se afinizou muito com ele. E essa condição de sintonia e afinidade realmente é super importante. Se Kardec gostou de Pestalozzi, do jeito de Pestalozzi, é porque eles têm mais ou menos os mesmos princípios, a mesma forma de pensar. Né? É, porque o Pestalozzi dizia que a criança devia gostar de aprender, né? E não forçar ao aprendizado. O que mais? A doce autoridade também, né? Deveria ter autoridade com doçura, né? E respeitar o livre-arbítrio também das crianças. A escola de Pestalozzi era interessante porque ele tinha classes de 6 alunos só. E nessa classe, ele primava muito pela educação e pela arte e pela natureza. Então as crianças, que começavam lá na faixa dos 6 anos de idade, como Kardec, elas acompanhavam os mestres em todas as atividades do dia a dia. Elas vinham para o campo, elas iam pesquisar as plantas, as flores, e sem falar da educação, do respeito, etc., que Pestalozzi primava muito por isso. E Kardec adorou isso aí. É, não, e ele também não influenciava as crianças, né? Quer dizer, não falava, vocês têm que seguir a maneira que eu penso. Ele dava livre pensamento, para que as crianças pudessem pensar de uma maneira livre, né? É verdade, é verdade. É porque daí ele entrava no livre-arbítrio, que é muito importante a gente ter o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é uma das nossas faculdades da mente e do espírito, e que é importante nas decisões. Então, esse respeito existia desde Pestalozzi, e Kardec primou muito por isso. Mas acontece que hoje já não... Até hoje não acontece isso, né, Valtrica? A gente vê uns professores ainda querendo fazer a cabeça da garotada, querer embutir uma série de coisas que parece-me que não respeita a liberdade de pensamento das pessoas. Né? Rui, o mundo, conhecimento, em todas as áreas, ele funciona como se fosse uma senoide. Ou seja, há um momento em que está em cima, de repente passa para baixo, depois volta para cima. E nós esse estamos... é um senoide? Esse é um senoide. Então, neste momento, nós estamos num vale, nós estamos numa parte baixa. Para quê? Para que a gente sinta essas dificuldades e comece, então, a crescer, a melhorar, a se desenvolver. Talvez a gente viva um período longo nessa condição de descoberta. E nós estamos realmente vendo uma mudança muito grande em todos os sentidos. Até aprendizado, não, né? Porque se vem momentos ruins, é para o nosso aprendizado mesmo. Não é que né? seja pro ruim, nosso... é um momento em que nós estamos, assim, revendo. Sim. Estamos redescobrindo, de reestruturação, reprogramando. Né? Sim. Deixa eu só comentar para o pessoal, para os nossos ouvintes, que a gente não falou a pergunta para sorteio, mas a gente vai sortear dois livros no final do programa, tá? Mas a gente vai pedir para não responder nenhuma pergunta. Se alguém quiser mandar uma mensagem para sua mãe, comentar uma... mandar uma mensagem para que a... de Dia das Mães, em geral, ligue para nós ou mande aqui. Até mandar um recado, se quiser, para sua própria mãe também. Pode ligar ou mandar aqui no WhatsApp ou no nosso facebook.com/programavivenciaespirita ou nos telefones 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. E a gente vai sortear, para quem essas pessoas que participaram, a gente vai sortear dois livros no final do programa. Jorge, não está na hora dos nossos... Está na hora do nosso intervalo. Eu estava nas correrias aqui, escolhendo um tema para colocar o Dia das Mães, e eu estava ligadão no que vocês estão falando aí, né? Já tinha até entrado aqui na conversa. Mas eu queria lembrar também, quando a gente fala de educação, aí vocês falaram de Pestalozzi, né? Que Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Segundo Divaldo Franco também, Manuel Filomeno de Miranda, não só Kardec, mas uma encarnação de Eurípides Barzanufo também. Ele nasceu na Suíça, Laver Casper, parece o nome dele, que foi uma pessoa que conviveu bastante com Pestalozzi. E é a reencarnação de Eurípides Barzanufo. Era uma das encarnações de Eurípides Barzanufo. E a gente sabe que o maior educador que nós tivemos aqui no nosso país é Eurípides Barzanufo, espírita, né? Até hoje, a gente fala em Eurípides Barzanufo. Só para dar essa referência. Não acontece nada isoladamente, né? Uhum. A Eurípides é o exemplo nosso de educador, e o colégio continua até hoje, a escola de Eurípides continua até hoje em Sacramento, né? Primeira escola espírita do Brasil, um colégio gigante que hoje nem dá mais, já virou memorial, e a escola se tornou uma escola, criar outra escola com muito mais alunos que segue que segue o método espírita, o método de Eurípides Barzanufo, né? Que treinou com Pestalozzi também. Fundo é Pestalozzi. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. E eu quero colocar... Hoje nós vamos colocar músicas em homenagem às mães. Então nós estamos falando do aspecto científico, mas o pano de fundo será também o Dia das Mães aqui para nós. Mas, Jorge, eu tirei várias mensagens no Google a respeito das mães. Então tenho aqui... Eu acho muito interessante. O amor de mãe é o combustível que capacita um ser humano comum a fazer o impossível. Bacana. Legal. Então vamos para o nosso intervalo comercial com a música Mar de Amor, com Manuca Almeida. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Antes de ser esse ser, tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago a sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Antes de ser esse ser, tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Oh, oh, mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com Mário Valtric, que é engenheiro eletricista, já aposentado, né? É voluntário da obra social Céu Lemos e também voluntário do Centro Espírita Divino Mestre. Jorge, você sabe que o Divino Mestre é um dos mais antigos aqui de São José dos Campos, né? Ele tem 77 anos de existência. Você foi fundador lá também? Eu nasci nesse ano, né? Mas vamos lá. Mas, Valtric, como é que nós podemos explicar a existência do espírito? Porque tem muitas religiões que não falam em espírito, parece que não aceitam o espírito, só falam em espiritualidade, mas ela não fala que nós somos espíritos. Como é que se explica isso? Bom, Kardec diz que o espírito é o ser inteligente da criação. Então, quando se fala espírito, e a gente entende espírito escrevendo com letra maiúscula, segundo a segunda edição do Livro dos Espíritos, nós estamos nos referindo a nós, seres humanos. Quando Kardec fez a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele escrevia espírito com letra minúscula, querendo com isso dizer que o espírito é o princípio inteligente de todo o universo. Então, intrinsecamente nessa resposta, já se imagina que outros mundos, outros universos têm seres inteligentes. Não digo que seja semelhante a nós, mas seres inteligentes. Aí nós aqui, estudando o espiritismo de Kardec, ele diz que o espírito foi criado simples e ignorante. Simples na sua constituição, ignorante na condição de pouco saber. Mas a pessoa confunde, né? Eles acham que quando nós nascemos aqui, nós nascemos simples e ignorantes. Mas só que a primeira vez que nós nascemos simples e ignorantes. As demais vezes que nós reencarnamos, já trazemos uma série de bagagem, né? É isso aí. Então, quando a gente começa simples e ignorante. A partir daí, a gente vai tendo diversas encarnações. Encarnações no sentido de nascer, viver, morrer, nascer, viver, morrer. E a gente vai adquirindo. Vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo uma série de dados e informações que nunca se perderão jamais, farão parte do nosso acervo, ficarão na nossa faculdade de memória, e a gente vai se desenvolvendo, chegando à nossa condição de hoje. Segundo André Luiz, desde o momento que nós nos tornamos humanos, até a gente não precisar mais renascer no mundo com corpo semelhante ao nosso, quer dizer, quando nós formos assim, espíritos quase angélicos, nós vamos ter em torno de 10 mil encarnações, em média. Quer dizer, desde o momento... 10 mil encarnações? 10 mil encarnações, em média. Em média? Em média. Mas isso do instante que nós nos tornamos hominais ou humanos, até não precisar mais reencarnar. Agora, antes disso, a gente começou há 3,5 bilhões de anos, a gente começou como ser vivo, né? Então, o espírito, ele é muito antigo, nós todos somos antigos. E aí você vai perguntar assim, mas como é que se forma o espírito? Não sei. É, isso também. Aí é a gente não sabe. É. Existem teorias a respeito. Uma das teorias é muito interessante, mas eu não afirmo como verdadeira, mas como curiosidade. Que diz assim, que nós, espíritos que vivem aqui na Terra, ou no nosso universo, nós fomos criados em outro universo. Então a gente entrou... Hã? A quinta essência? Não. A gente entrou lá nesse outro universo... num buraco negro, passou por um caminho de minhoca, chegou aqui nesse universo num buraco caminho branco. Caminho de minhoca. É, caminho de minhoca. É um nome científico. E quando chegamos aqui, nós viemos assim em forma de depósito. Um depósito nada mais é do que um elétron com carga positiva. E quando nós chegamos aqui nesse nosso mundo, a gente começou a fazer combinações, criando então uma película, que seria o nosso perispírito. Porque como o nosso elétron é negativo e o pós é positivo, se eles se unissem diretamente, acabava. Então começa a partir daí a formação do espírito no nosso mundo. Mas nós não sabemos, nós não temos certeza de nada disso. Também não vamos... Não vamos nesse detalhe. Né? Não vamos entrar nesses detalhes. Agora, a gente vê que essa parte... Tem muitos que nos pegam de outras religiões, dizendo os espíritas falam em reencarnação, mas está na Bíblia que nós nascemos só uma vez. Uma vez nós estivemos na Paraíba para dar um início na nossa semana espírita e foi perguntado isso para nós. Então nós falamos, realmente a Bíblia tem razão, nós nascemos uma só vez, mas é espírito, porque o nosso corpo físico é uma roupa que vai revestindo o espírito em várias vivências, como você diz aí, em 10 mil encarnações, no mínimo. Isso foi interessante, viu, Jorge? Porque nós estávamos ouvindo uma palestra há um tempo atrás e um advogado perguntou a uma menina, quantos anos você tem? Ela falou, tenho 21. Não, você não tem 21. Você tem mais de 4 mil anos. É. E é verdade isso, Patrick? Não é verdade. O espírito, do jeito que nós conhecemos, começou há 2 milhões de anos. Então, há uma sequência natural do princípio inteligente, e quando ele chega a um certo nível, que faz aproximadamente 2 milhões de anos, então saímos do homo habilis, que era ainda animal, semelhante ao nosso chimpanzé, e nos tornamos homo erectus. Então isso foi há 2 milhões de anos lá na África, e a partir daí sim nós somos seres humanos. Então nós humanos, espírito, do jeito que eu falei, nós temos só 2 milhões de anos. Mas a doutrina espírita... Aqui na Terra. A doutrina espírita também nos ensina que a raça adâmica é justamente a presença do homem inteligente nesse nosso mundo, porque até então o homem não era tão inteligente como esse homem que surgiu há 30 mil anos atrás. Quando se fala raça adâmica, a gente está muito preso à Bíblia. E a Bíblia fala realmente que houve o primeiro homem chamado Adão, a primeira mulher chamada Eva, e que no fundo, eram os seres chamados de Homo Erectus. Então Adão é uma representação do Homo Erectus, que é o nosso início como seres humanos. Então quando se fala raça adâmica, está se referindo ao início do ser humano na Terra. Um processo evolutivo, vamos dizer assim, conforme Darwin, né? Vamos dizer assim. Então nós começamos como Homo Erectus, vindo dos princípios inteligentes, e a partir daí a gente foi mais rapidamente, quer dizer, de 3,5 bilhões, quando começou a vida aqui na Terra, a gente é o último da criação. Nós somos só 2 milhões de anos, somos muito jovens. Tá, e o homem atual não é o mesmo homem de 2 milhões de anos atrás. Não. Ele nasceu agora, há 30 mil anos, mais ou menos. Não, o homem atual é a evolução daquela época. Nós vamos evoluindo, chegamos ao nível que nós estamos hoje. Nós hoje somos o topo, a nossa melhora, a nossa, a nossa encarnação mais produtiva é a que a gente está vivendo agora. Mas nós começamos lá muito simples. Né? Legal, e vão comentando aqui, a Neuza Pires, aqui no WhatsApp, ela manda bom dia, Rodrigo, e a todos. Que Jesus abençoe todas as mães. Um grande beijo para a Ludmila. Um grande beijo para a sua mãe, para minha mãe, Maria, e para minha querida irmã Cleusa, que estão do lado de lá. Um beijo de agradecimento. Então vamos todos aqui participando. A Pâmela também mandou um recado aqui, mandou um parabéns a todos pelo dia de hoje, para que nos abracemos como irmãos que somos. E o Badu também mandou aqui uma mensagem, falou que está show o programa com o Valtric. Legal, pessoal, obrigado pela participação e continue aqui com a gente. O que, que ela falou? A Nilza mandou um recado aqui também, mas foi o Babu. Lá do Jeff, que também ajuda a gente aqui no programa e edita os comentários do Dr. Inácio também. Dr. Inácio mandou uma mensagem também para o dia de hoje, né, que a gente vai postar no Dia das Mães também. Ele mandou aqui pelo WhatsApp, né, o Bacelli. Mas vamos continuando. Mas, alguma outra mensagem, Jorge? Não, da Elza, você leu aqui? Ah, da Elza não. Tem uma mensagem aqui da Elza no WhatsApp. Mas é mensagem, né? Ser mãe é assumir de Deus o dom da criação, da doação e do amor incondicional. Ser mãe é encarar a divindade na terra. Feliz Dia das Mães. A Elza, lá do Anjo Ismael. Pode continuar, Rui. Vamos lá. São 8 horas e 45 minutos e nós estamos aqui com o Mário Paulo. Rui, aquilo que a gente estava falando de realmente quando o homem se torna homem mesmo, é o sopro divino que a gente fala. É. Que você pode ver como simbólico, quando diz que Deus assopra para dar para a pessoa viver, é exatamente a hora que ele fala, agora você está por conta própria. É livre-arbítrio, agora você se chama espírito. Maioridade, né? É, vai lá. Então, mesmo a gente olhando a própria Bíblia, basta a gente ter o copo pelo meio só, né? Quando a gente está com o copo cheio, a gente não aprende nada. Agora, quando a gente está com o copo pelo meio, você consegue, não precisa seguir a mesma cronologia, que não dá para seguir a mesma cronologia, mas dá para adaptar, falar quando é que as pessoas pensavam desse jeito e como que é. Pode falar, Rodrigo. A Bíblia, as pessoas dizem assim, é o livro mais importante, e é mesmo. É o livro sagrado, né? É, o único erro que se comete é dizer que a Bíblia foi ditada por Deus, não foi. A Bíblia é um compêndio de vários autores, e como a Bíblia foi escrita há muito tempo, não conhecendo as tecnologias que nós temos hoje, ela tem muita figuração. Então, quando você fala o sopro divino, é uma forma interessante para nós interpretarmos hoje como é que é esse sopro divino. Não é mentira. É uma verdade que nós temos que interpretar. Entender. Inclusive, no primeiro dia criou isso, em 7 dias ele criou o mundo, né? Quer dizer, esses 7 dias eras. É, são eras, né? São milhões de anos. Nós temos que voltar e entrar na mente de nós lá atrás. Quer dizer, é nós mesmo que estávamos fazendo isso, né? Como diz a torcida do Corinthians, é nós. É nós, né? E lá atrás a gente vê o seguinte. Como que era o pensamento das pessoas? Que tipo de inteligência eles tinham para poder passar essas coisas para a gente? Eles eram limitados ainda. Então, o que eles podiam fazer era isso. O questionar ou o que é Deus não existia naquela época. As coisas eram tudo de cima para baixo. Então, eles tinham que passar de alguma maneira. E a informação que eles tinham, embora já fossem... A gente tem que imaginar assim. Aquelas pessoas eram pessoas sábias também? Claro que eram pessoas sábias. Mas elas eram limitadas à época. E a época, ao tempo, à cultura, tudo isso. Sim. E nós também, provavelmente, daqui a 2000 anos, 4000 anos, vão estar falando aquele pessoal estava falando as coisas, mas ele não entendia direito. Hoje entendeu? Já está muito mais evoluído. É o que eu queria dizer também. Nós, hoje, não somos lá essas coisas, não. Não. Nós ainda somos espíritos de terceira ordem, lá nas classes nona, oitava, né? Nós ainda estamos muito longe. Mas nós somos muito mais evoluídos do que o povo dessa época lá atrás. É, pelo menos sabemos ler e escrever, porque naquela época era muito pouco que sabia ler e escrever, né? Mas, Valtric, tem outra coisa que nós somos muito combatidos devido às outras religiões que não conhecem a doutrina espírita, porque nós tivemos aqui um dia a Maria Emília, lá de Jacareí, que mandar um abraço para a Maria Emília. E nós perguntamos, uma pessoa veio nos criticar aqui a nossa doutrina, e eu perguntei, Maria Emília, por que as pessoas criticam tanto o Espiritismo? E ela foi categórica. Sabe por que, que as pessoas criticam a nossa doutrina? Porque não conhecem a dele. Se ele conhecesse a dele, ela não iria criticar nenhuma religião. Você acha que isso é uma verdade? Eu acho que todos nós temos o nosso momento, né? Nosso momento de desenvolvimento intelectual, moral e etc. Eu penso que as pessoas que criticam o Espiritismo, elas criticam porque elas não conhecem o Espiritismo. Ou por medo. Ou por medo, ou porque acham que o Espiritismo é fantasioso, sei lá. Mas a hora que as pessoas vêm conhecer o Espiritismo e vêm de coração aberto para aprender o que o Espiritismo ensina, elas não saem mais. Então, quando as pessoas dizem, ah, eu já fui espírita. Nunca foi espírita. Porque a hora que você for espírita, jamais deixa de ser espírita. Uhum. Então, é o momento de cada um. Ele pode deixar de ir no centro espírita. É. É o momento de cada um. Pode trabalhar no centro espírita, mas ele não deixa de ser espírita. Não deixa de ser espírita. É. Então, nós, cada um de nós, no nosso momento, porque nós somos um ser complexo. E nós temos uma mente que tem muitas faculdades. E essas faculdades, elas vão sendo desenvolvidas na proporção das nossas vivências, das nossas experiências, etc. Então, nós somos diferentes. Se nós imaginarmos assim, quer ver? Nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados, encarnados, sem falar os desencarnados. Desses 7 bilhões de espíritos encarnados, segundo Kardec, a gama de variação entre um e outro é muito grande. Quer dizer, existe desde espírito muito simples até espírito muito inteligente, muito sábio. Não existem dois espíritos iguais. Não existe. Nós não somos iguais a ninguém. Nós somos únicos. Isso é importante. Nem é responsabilidade para nós. É. É que nem a digital. Então nós somos únicos. E isso é uma responsabilidade incrível. A hora que nós entendemos isso, quer dizer, nós somos a conquista de nós mesmos e a gente vai aprendendo e vai aprendendo e vai vivendo. E cada dia a gente se torna melhor. Mas eu gostei dessa únicos. Frase, falar conquista de nós mesmos. Ah, é, somos sim, a conquista de nós mesmos. E o que... E digo mais, nós somos os herdeiros de nós mesmos. Nós somos a continuação de nós mesmos. Né? Tudo dentro e nós somos ideia. Também os juízes de nós mesmos. Os juízes de nós mesmos. E os vozes de nós mesmos. E o que você falou, o que você falou é muito interessante, a questão da faculdade, né? E isso, trazendo um pouco para a área científica, né? A gente não poderia considerar o Espiritismo como uma área de conhecimento que está sendo iniciada por 150 anos, isso é muito novo, né, vamos dizer assim, por exemplo, do que uma física, uma química, e amanhã a gente teria essa área de conhecimento, por exemplo, sendo ensinada nas escolas. Isso. Você vê assim também? Eu vejo. São 169 anos, o ano que vem faz 170 anos. E Kardec, com toda a sua sabedoria, e como todo sábio é humilde, e Kardec escreveu ou codificou o Espiritismo há 169 anos, ele disse claramente... Hoje nós temos essas informações, é o suprassumo. Mas daqui a pouco mais, a ciência terá informações muito mais profundas, muito mais certas. Fique com a ciência. Agora, felizmente, a ciência até hoje nunca não negou e não fez nada contra o que o Espiritismo ensina. Ela só melhora, só acrescenta. Isso é muito bom. Sim, e você vê, por exemplo, o Espiritismo no futuro, por exemplo, sendo dado, por exemplo, como uma área de conhecimento nas escolas, por exemplo, como uma faculdade que as pessoas podem entender um pouco melhor como funciona, como, assim como a física, que a gente entende o lado material, o Espiritismo a gente entenderia o lado espiritual. Já existem universidades no Brasil que têm cadeiras de ensino do Espiritismo. No Paraná, em Santos. Também. Isso, já tem. Em São Paulo, na USP tem. Então já começou. As iniciativas. Já começou. Em Taubaté, o Serafim, o doutor Alexandre Serafim, ele dá essa matéria de espiritualidade no curso de medicina, para que os médicos aprendam a ser mais espiritualizados para lidar com seus pacientes. É verdade. Isso é interessantíssimo, né? Porque muitas vezes os médicos assim, olha... Eu não tenho, não sei o que dizer. Mas já é exigência das próprias cadeiras, porque você, segundo a Organização Mundial de Saúde, o aspecto espiritual tem que ser levado em consideração. Então, baseado, a Organização Mundial de Saúde... Agora estão aceitando, né? Segundo isso, fala, peraí, se o aspecto espiritual tem que ser levado em consideração, como que você tem que mostrar isso para as pessoas? Aí estão entrando nessas cadeiras. Porque se você for falar, então eu vou ensinar religião nas escolas, não tem sentido. Né? Se eu vou falar religião, a gente ensina lá no primário, ensina lá. É, a religião você ensina dentro da igreja, não precisa você ir para a faculdade. É, mas nas escolas, religião, no Brasil, não pode ser ensinado. É, porque é laico, né? É. Mas o que acontece? O aspecto espiritual é para levar em consideração o ser humano. O ser humano. Né? Então, o aspecto tem um aspecto mental, tem um aspecto do físico, e tem que manda levar o aspecto espiritual em consideração. Por isso que está se propagando cada dia mais. O Valtric, ele falou logo no início que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Mas Kardec, ele tinha deixado de lado a religião. Tinha falado em moral, né? Depois que ele começou a perceber que se falasse em moral, as pessoas entenderam de várias maneiras diferentes. Foi. Eu respondi que espiritismo é filosofia moral. Né? É, sim, sim. Agora, há algumas linhas que dizem que é ciência, filosofia e religião. Então a gente tem que considerar tudo isso. A gente não pode esquecer que a cultura leva isso aí. Sim. Agora nós temos que aprender. Então, por exemplo, complementando a consideração do Rodrigo, os estudiosos dizem o seguinte: que as religiões, do jeito que nós conhecemos hoje, elas vão desaparecer. Do jeito que a gente conhece hoje. E vai existir uma religião do futuro. Essa religião do futuro a gente não sabe o nome. Tem uns que dizem, é amor, é caridade. Não sei. Mas a base dessa religião do futuro, Rodrigo, é o que o Espiritismo ensina hoje. Com certeza. Então, contemplando toda essa parte científica, filosófica, etc., porque é o complemento. O Kardec já dizia, né? O Espiritismo é a religião do futuro, né? Não o futuro das religiões. É. Não, contrário, quer dizer, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. É. Né? Os princípios, né? Isso que você está dizendo. Isso, exatamente aí. E são 177 princípios. Os princípios do Espiritismo, quer dizer que pode ser que no futuro a religião espírita desapareça, vamos dizer assim. Não, todas as também, religiões, do jeito considerando que elas são, desaparecerão. E os princípios, né, em acreditar na encarnação, acreditar na comunicação, e esses princípios estariam presentes em numa religião, vamos dizer, aceitada por todos, né? Acho que é porque é interessante, viu, Valtric? Porque você fala com os médicos estão dando curso para os médicos serem mais humanistas. A gente fala nas escolas, o pessoal também prega uma série de coisas para que as escolas sejam mais humanistas. Quer dizer, então é interessante que nós temos também dentro do nosso meio espírita as pessoas ensinando as pessoas, cursos ensinando as pessoas a serem mais humanas. Quer dizer, então daqui a pouco nós vamos ter que dar um curso para os animais, para eles serem os animais. Né? Então a gente vê que essa falta de humanidade, ela é própria também do ser humano, né? Que ele ainda não aprendeu a ser um ser espiritualizado. Ô Rui, nós espíritos encarnados nesse momento, a grande maioria, 97%, somos espíritos de terceira ordem. Uma grande quantidade de nós ainda está naquela condição de espírito leviano. Espírito leviano, Jorge, é aquele que está o tempo todo levando na brincadeira, que está sempre gozando, que está sempre leviano. É que só come, bebe e dorme, é o famoso CBD. Leviano. Aí um pouquinho acima de leviano vem os pseudo-sábios. Pseudo-sábio, a gente pensa que é sábio. Então, esses somos nós. Então, nós ainda realmente vivemos assim, numa condição de muito pouca evolução, tanto na parte intelectual quanto na parte moral. E vamos continuar assim? E na parte espiritual, né? Moral, que talvez é mais importante. Né? Então, será que nós vamos continuar assim? Não, é uma questão de tempo. A proporção que o tempo vai passando, nós vamos nos tornando cada vez mais preparados. Então, essas coisas tendem a se melhorar. É a mesma coisa, você pensa assim, no tempo de Jesus, como é que era? Era muito bruto mesmo. É, mudou muito para hoje? Mudou radicalmente. Mas nós ainda continuamos brutos. É, e se não tomar cuidado, faz aflorescer aquela coisa bruta que nós temos dentro de nós. É. Que nem, por exemplo, lá na Europa, aquele genocídio lá da Sérvia, daqueles países que se libertaram. Poxa, eles cometeram os mesmos crimes que os nazistas cometeram em 1939 a 45. É verdade, é porque nós somos levianos, pseudo-sábios, ainda não temos essa base cultural, moral, que possa nos livrar disso. Vamos, Rodrigo, tem algum recadinho para a gente ir para o intervalo comercial? Tem sim, tem uma mensagem aqui do nosso irmão Aécio César, lá de Sete Lagoas, que ele psicografou durante a Sopra Fraterna, lá em Minas Gerais, e ele também tem uma coluna no nosso site, Vivência Espírita, lá, que é o Luz Infinita. E a mensagem é um singelo apreço a toda mulher e mãe, guerreira e vitoriosa sempre, intitulada Bênção de Amor. Presença amiga e sempre leal, é para mim o hausto do Criador, aplacando todo sofrimento e dor em forma de mulher e mãe. Seja minha fonte de sentimentos, que irradia do peito todo tanto amor. No universo em cantilenas de primor, nas asas que acolhem filhos, que os dias e noites sempre a glorifiquem, heroínas e guerreiras dos dias reluzentes, aplacando todos os males intransigentes aos homens e elas mais amados. Que seja, ó Mãe de Amor, o raiar de toda esperança, meu ar com bem-aventurança, no acolher do peito sempre em luz. Que façamos sempre suas vontades, diante da vontade criadora e divina. Será minha cartilha, minha doutrina, como partícula bem-amada de Deus. Pelo Espírito Crisóstomo. Obrigado, Aécio, pela participação. Vamos pela participação para o nosso comercial, Jorge? Vamos ler aqui também a do Bessa. O Bessa também entrou aqui no WhatsApp, falou bom dia e felicidade para as mães, parabéns àqueles que as têm por perto. Excelente tema. Ele colocou aqui também um comentário. Não diria que quem já foi espírita o deixe de ser. Diria que aqueles que o deixam nunca foram espírita, eram apenas exploradores curiosos. Uma vez sendo espírita. Jorge, mas tem mais outra mensagem aqui para as mães. Fale. Amar ao pequeno até que cresça, ao enfermo até que se cure, ao ausente até que volte, só a mãe pode amar assim. Bacana. Tem aqui para dar um fecho no que vocês comentaram, que nós conversamos aqui também, o codificador, né, Allan Kardec, ele coloca assim: o espiritismo caminhando com o progresso não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Então é... sabedoria de Deus. Exatamente. É a sabedoria espírita. Porque, como nós falamos naquela hora, a gente está trabalhando no tempo, a nossa mente está naquele tempo. E a mente de Kardec também estava. A espiritualidade, por exemplo, superior, ela não revela coisas que a gente não pode saber ainda também. Não adianta nada eles ficarem falando uma coisa para poder, de repente, uma doutrina pode não ir para frente se for revelado algo que a humanidade não tem condições ainda de saber daquilo. Então fala, olha, coloca o que vocês podem saber agora, mas presta atenção, coisas novas surgirão. Se essas coisas novas surgirão, analise e vê se é verdade, para poder vocês adaptarem também. É o caso da Valtric, que eles estão fazendo lá o CICE, né? Que isso. É o estudo da curso inicial do conhecimento espírita. A gente vê que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito mais atual do que a gente pensa, né, Valtric? Isso, olha o livro aí que está na mão, o pessoal que está vendo a gente no YouTube, né? O livro aqui que está na nossa mão, o livro da Dona Licinha, Folhas ao Vento, onde vivência muitas histórias, que será lançado dia 12. A gente convida todas as pessoas para comparecer lá na Coal. Rua Adolfo Gol, número 22, aqui no Jardim Morumbi, 7:30 da noite. Ela estará lançando, estaremos, né? Porque eu sou o autor também do livro. Estaremos lançando o livro lá da Dona Licinha, lá na Coal. E ela espera ali para as pessoas que estão acostumadas a ir lá na Coal, para quem conhece ela também, e além disso a história é muito bonita, a gente romanceia a vida dela e as histórias que são contadas pelas entidades que ela recebe lá no Coal. Muito interessante o livro dela, tenho certeza que vocês vão gostar, e a gente pode ir lá prestigiar essa pessoa aí que está completando quase 80 anos de idade, né? Chegando nos 80 anos de idade, e tem uma vida de exemplo aí para todas as pessoas, uma vida simples, uma vida humilde, mas uma vida de servir ao próximo aí como grande exemplo. Vamos para o nosso intervalo comercial com mais uma música. A música agora de Zezé de Camargo e Luciano, em homenagem às mães. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Música. fé. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos teus. Eu sei que ela nunca compreendeu os teus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os seus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Contos, histórias e mensagens. Estamos no nosso momento de Gigavale e a mensagem que nós vamos colocar hoje aqui é Mães Extraordinárias, que está no Momento Espírita número 18. E se vocês gostarem, quiserem adquirir os CDs do Momento Espírita, basta comparecer à livraria Casa do Caminho, que o Mário Vinhas tem todos lá. Já são 28, mas ele tem todos. Se chegar lá e não tiver algum, ele encomenda para vocês. Mães Extraordinárias. Mães Extraordinárias. O jovem andava pela rua quando deparou com um homem caído. Inexperiente, mas com enorme coração, chamou um táxi. Colocou nele o homem e pediu para arrumar ao hospital. Ao chegar lá, descobriu que não tinha dinheiro para pagar a corrida. O taxista lhe disse: quem é este homem que você vem trazendo ao hospital? Não sei, respondeu o moço. Encontrei-o caído na rua e pensei em dar socorro. Bom, respondeu o profissional. Se você pode ajudar a quem não conhece, eu também posso. A corrida fica por minha conta. O homem, ainda inconsciente, foi colocado em uma maca. Mas aí os problemas começaram. O moço não sabia o nome dele, nem endereço, nem se tinha plano de saúde. Nada. Afinal, como disse a recepcionista, eu não mexi nos bolsos dele, só pensei em socorrer. Bom, se ele não é seu parente, não é seu conhecido, quem vai se responsabilizar pelos custos do atendimento que for necessário? Não sei, falou o rapaz, eu não tenho condições, só sei que ele precisa de atendimento. Não pode ficar aí sem que ninguém o socorra. A questão era simples, segundo a moça. Ele devia depositar um valor em caução, e o restante poderia ser ajustado mais tarde. Enquanto tentava explicar que não tinha dinheiro e quase suplicava para que o seu socorrido fosse atendido, um médico adentrou o hospital. Fale com ele, disse a atendente. É o diretor. Se ele autorizar... E assim foi. Ciente do que estava acontecendo, o médico, de imediato, diligenciou para que o homem adentrasse o hospital e passasse a receber atendimento. Na sequência, pediu ao jovem que fosse ao seu escritório. Quando o jovem entrou na sala, encantou-se com um quadro em tamanho natural de uma senhora de olhos expressivos, belíssima. Quem é? Perguntou. O diretor, sentando-se, contou: minha mãe. Ela era uma mulher pobre. Lavando e passando roupa, conseguiu que eu me tornasse médico. Ela já morreu, mas conseguiu o seu propósito. Formei-me em medicina. E como vê, hoje sou o diretor-geral deste grande hospital. Quem diria? O pobre filho de uma lavadeira. Mas essa mulher extraordinária não somente conseguiu que eu alcançasse o diploma. Ela me deu lições de sabedoria e de vida. No dia em que me formei, ela me recomendou: filho, faça o bem quanto possa. Use o seu saber como médico para salvar vidas. Por isso, meu jovem, quem chega neste hospital é atendido, como está sendo aquele homem que você recolheu na rua. Depois veremos se ele tem ou não dinheiro para pagar. Em memória de minha mãe, dessa mulher excepcional que tanto trabalhou para que eu me tornasse médico, jamais deixarei que alguém morra à porta do meu hospital. Atendo e atenderei sempre da melhor forma possível, pagantes e não pagantes. Não poderia deixar de atender a um pedido de minha mãe. Toda mãe é uma educadora. Algumas lecionam matérias para o dia a dia dos seus filhos. Ensinam a se portar, encaminham o filho para a escola, alimentam-no. Outras, e são essas as mães extraordinárias, renunciam a tudo pelo bem dos seus rebentos. Transmitem lições para a vida imperecível. Não pensam somente no bem-estar físico dos filhos. Vão além. Trabalham e estabelecem lições para a vida do espírito. Elas desejam que seus filhos sejam felizes agora, no hoje, na terra. E no além, quando abandonarem o casulo carnal. Essas mães são mesmo extraordinárias. São agora 16 minutos e esse é o momento de Gavari com a mensagem Mães Extraordinárias. Patrick, o que você poderia falar dessa mãe extraordinária? Bom, nós estávamos falando há pouco da nossa condição de espíritos aqui encarnados nesse momento. E da gama de espíritos que estão aqui conosco nesse mundo, tanto encarnados quanto desencarnados. Essa atitude dessa mãe extraordinária é atitude de espírito benevolente. Eu não quero dizer que ela seja do nível de espírito benevolente, mas certamente está a caminho. Porque a característica dos espíritos benevolentes é a condição moral. Então eles estão aprendendo e aplicando o conhecimento e o desenvolvimento moral. E essa mãe fez isso, então parabéns para ela. E parabéns para outras mães que fazem a mesma coisa, né? Quer dizer, porque a própria doutrina espírita nos ensina que ser mãe é ter responsabilidade, né? Muito maior que o homem, né, Valtrico? Eu não penso dessa maneira. Eu acho que a responsabilidade é a mesma. Só que a mãe, ela tem muito mais proximidade, sim, com o filho durante um certo período de vida. E isso a torna mestra, né? Responsável. Mas a condição é a mesma dos dois, né? Ah, sim, não, deveria ser, né? Mas só que a gente vê que a maioria, ele passa para a mulher quase toda a responsabilidade. Tanto é que você vê leis aqui no Brasil que a mulher, para entrar na minha casa, minha vida, ela só pode ser a mulher. O homem não tem esse direito, porque o homem abandona, vende, troca. E a mulher, ela tem aquele sentido de família, né? É verdade. Vamos encerrando então o momento de Cavalli? Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. E nós temos gente no microfone, do telefone, Jorge, para falar com a gente. Isso, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Waltri, que está o convidado hoje aí, ao Rodrigo. Também a Graça, ao Helder e a Adriana. Com esse bom dia para todo mundo aí, o Jorge já sabe quem é. É o Fernando Petit, nosso amigo Fernando Petit. Que é um dos fundadores aqui do programa, né? Isso, estreou junto conosco. De vez em quando tirava o programa fora do ar, mas essa ficou na história, né? Fernando, deixava tudo bem? Todo mundo tremendo aí. Tudo bem com você, Fernando? Tudo bem, graças a Deus. Liguei para desejar um bom dia aí para todos e também para comentar sobre as mães e falar um pouco com o Waltric aí, que essa semana na Câmara Municipal tivemos a vitória, né? Foi aprovada a doação em troca de uma área para a Unesp. E agora a prefeitura era do governo do estado e agora a prefeitura é dona do terreno lá, que fica situada na rua Ana Gonçalves da Cunha, que é, né, a entidade Célio Lemos, e tem um pedacinho ali para Missionários da Luz. Esse foi o primeiro passo para a prefeitura depois fazer a doação também através de projeto de lei na Câmara Municipal para o terreno para Célio Lemos. E a gente está esperando ansiosamente, agora daqui a 2-3 semanas no máximo tem essa votação. Aí o Célio Lemos, de uma vez por todas, fica proprietário daquele terreno lá, já que já faz um trabalho maravilhoso desde 1970. Bacana. Fernando, e aí? E agora você já, lá em casa você tem uma mãe agora, né? Porque a Nara já teve um filho e de repente já tem outro, já encomendado, né? Outro. Sim, sim. Depois de muito tempo, né? De uma longa espera, veio o Renato, que é uma bênção, é um garoto muito educado, saudável, só traz alegria pra gente. Agora, a partir de agosto de 2016, teremos a Isabel fazendo um casalzinho e tendo essa experiência, esse desafio, mas principalmente essa bênção de Deus de sermos pais, né? Ela de ser mãe, de dois, é como você falou, inesperadamente chega o segundo, a gente não esperava, mas a gente está muito feliz, né? Radiante, e que hoje, Dia das Mães, a gente até liguei, que hoje é uma data comemorativa, né? Mas é uma lembrança do que tem que ser feito pelas mães todos os dias. Mãe que nos educa e a gente segue o caminho através da mãe. Como o Rui falou, assim, a mãe é um pouco mais responsável que o pai, e o Waltric acabou colocando também a mesma importância no pai, né? E eu estou tendo essa experiência, mas a mãe tem aquele carinho, não sei se é um pouco maior, mas eu sempre lembro de uma imagem, depois com o Renato chorando, depois do nascimento, quando chega do lado da mãe, acaba parando de chorar. Essa me marcou muito, eu sempre lembro, e é esse sentimento que o filho vai ter para a mãe pelo resto da vida. Interessante. Legal, Fernando. É que o pai é o terceiro elemento. A criança só vai enxergá-lo com mais carinho depois de uns 2 a 3 anos. E a mãe não, a mãe está ali no primeiro instante. Eu fico aguardando aqui, eu estou aguardando esse tempo. Ô, Petit, muito obrigado aí pelo seu esforço no sentido de legalizar aquele terreno. É muito importante para todo mundo, para as crianças, para a comunidade São José dos Campos, pela importância da obra social Célio Lemos. Então nós ficamos felizes em saber que esse desfecho está próximo e tomara que ele seja um desfecho justo para todos nós. Sim, obrigado. Sim, e isso realmente, essa doação fortalece o trabalho, como eu já falei, o belíssimo trabalho. Fui conhecer outro dia, já conhecia, mas fiz uma visita com o Rui há pouco tempo, conhecendo um novo projeto lá de reuso da água, 30 mil litros de reuso da água. Também tive a oportunidade de saber dos projetos futuros, como o berço da música, a cidade lá, a mini cidade, que vocês vão trabalhar a cidadania com as crianças. E é o que eu falo, né, para todos os meus parceiros da Câmara Municipal, que eu sei que alguns já foram visitar e conheceram esse belo trabalho. Se todos os SECOIs de São José dos Campos fossem igual ao Célio Lemos, a administração pública estaria feita, né? Não teria preocupação. É o melhor SECOI de São José dos Campos. E eu fico feliz que alguns vereadores já estão acompanhando de perto, como a vereadora Dulce Rita, o vereador Wagner Balieiro, o vereador Calazan, estão todos do lado do Célio Lemos, para que essa doação possa ser da maneira mais justa possível. Ok, e nós, eu vou falar agora em nome do presidente da obra, nós colocamos a obra à disposição de quem quiser visitá-la. Os seus parceiros serão muito bem recebidos, mas a comunidade em geral, que quiser conhecer a obra, visitar, as portas estão abertas. Isso, no dia da votação, o Paulinho, o presidente, esteve com a gente o tempo todo na sessão, aproveitou, conseguiu convidar o vereador Juvenil Silvério, que é do PSDB, na a época da sessão também o vereador Vadinho Covas, que é nosso suplente, estava, tomou posse, também foi convidado. O Vadinho já conhecia um pouco, não presencialmente, mas conhecia um pouco da Célio Lemos, e com essa visita também todo mundo pode ver, presenciar como que é feito o trabalho sério e competente da Célio Lemos. Mas eu volto a dizer, a gente está no caminho dessa votação, dessa doação ser de uma maneira justa e que todo mundo saia ganhando e possa crescer cada vez mais. É isso aí. Legal, Fernando. Obrigado pela participação aí com a gente. Um bom dia para você, obrigado, Fernando. Um bom domingo a todos. Então, abração na Nara e um abração à nossa querida Terezinha. Pode deixar. Deixa um abraço ali a Regina. E lá, na dona Iraci também, né? Que é esposa do nosso companheiro Valdomiro Moreira, que também é sua sogra, né? Segunda grona, mãe. Sua grona. Maravilha. Um abraço a todas as mães, um abraço a Dora aí, Jorge Reis, e um bom domingo a todos. Legal, obrigado. E vamos lá. E a Adriana Fernandes mandou aqui no WhatsApp uma mensagem para todas as mães. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonham, vivam, cantam e pensem, estará a semente. E acabou de subir aqui a mensagem. Saiu da tela. No finalzinho, hein? Aí falou, ó. Continuando aqui. Então, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Madre Teresa de Calcutá. Feliz Dias das Mães. Legal, a gente está tendo bastante participação aqui hoje. Né? O pessoal está, Dia das Mães, está bastante empolgado. E foi legal essa mensagem da Neuza Costa aqui, que ela fala que eu sou católica, mas ama a doutrina espírita. Não perca o programa Vivência Espírita, que Deus abençoe a todos, um feliz Dia das Mães. E antes da gente continuar aqui com as mensagens do WhatsApp, é só comentar a mensagem da Ludmila, que ela falou há um tempinho, lá no Facebook, e ela mandou uma pergunta também para o entrevistado. Fala, parabéns pelo programa de hoje, muito bom. Gostaria de perguntar para o entrevistado como ele vê a ciência ortodoxa perante a mediunidade, que a vê como uma perturbação alucinatória. Ela já tem ferramentas para aniquilar essa faculdade humana? Um beijo a todos, bom domingo e feliz Dia das Mães. Bom, primeiro eu queria lembrar a mensagem da Madre Teresa, né? Acho que todos nós, não só as mães, mas todos nós devíamos entender essa mensagem. Essa mensagem é super importante. É. Porque às vezes as pessoas pensam assim, é meu filho. É meu filho, é minha propriedade. Não é. Então a Madre deixa muito claro que os filhos são individualidades. Eles vão ter lá a sementinha que a mamãe plantou e que vai ajudá-los na sua condução na vida, mas eles são eles, são donos do nariz deles e responsabilidade deles, e a Madre deixou isso muito claro. E que bom que ela pensa assim. Bom, né? Com a maneira tão carinhosa que ela coloca, né? Mas tá dando tanta dura aqui nessa mensagem pra gente, né? Tão carinhosa. Ensinarás a voar, mas não voarão teu voo. É. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Principalmente isso aqui, é fora de série, né? E a gente. E o que eu vejo, Valtric, é assim: você vê crianças, hoje, a gente vê crianças pequenininhas ali, com 2 anos, 3 anos de idade, que o jeito que a pessoa se veste, ou o jeito que ela trata o menino, é o corte de cabelo, o brinquinho, não sei o que mais lá, daqui a pouco estão botando tatuagem até em criança de 2 anos de idade também. Mas não é a criança, é a mãe ou o pai que está ali. Entendeu? E as pessoas não perceberam isso ainda, talvez, né? Porque aí, quando é mais tarde que você tem alguns problemas, mas você não deixou a pessoa viver a vida dela. Você tá fazendo a pessoa viver a sua vida. Então, tudo aquilo que você queria, talvez, você despeja no seu filho. Então, você fala, não, eu dou tudo para ele, sabe por quê? Porque eu não tive quando eu era criança. Isso é um... Poxa, isso é um defeito, não é isso, né? A criança tem que ter o que ela tem, que ela pode ter o que você pode dar. Não é porque você não teve que você é obrigado a dar, não é isso, né? E a gente acaba criando pessoas que daqui a pouco você perde o domínio delas. né? É como o Valtric, antes, em off, que está dizendo que ele tem três filhos, mas nenhum dos três filhos mora com ele, né? Quer dizer, estão tudo fora, né, Valtric? Tudo fora tudo do ninho. Tudo fora do ninho, felizmente. É. Felizmente já voaram. Consequência, né? São consequências, né? Mas isso não quer dizer que o filho estando perto ou estando longe vai ser diferente do outro, né? Não, mas o que acontece? E esteja ausente também, né? Exatamente. É consequência. O que a gente vê muito hoje é que o filho sai para fazer a faculdade em outro lugar, ou então vai para o exterior, alguma coisa, e acaba se adaptando naquele local lá, acaba ficando naquele lugar. Hoje também nós vivemos num mundo globalizado e também nacionalizado, digamos assim. É. Hoje a gente... aqui em São José dos Campos, que é uma cidade desenvolvida, uma cidade industrial, nós estamos vendo que a própria indústria está decaindo também. Então, a gente não arruma emprego hoje como a gente arrumava antigamente. É. Então, de repente, você é obrigado a ir para outra cidade longe. E não dá para ficar na barra da saia do pai o tempo todo, né? É. E da mãe. Então, acaba você se nacionalizando mesmo, ou se internacionalizando. É. E tem cidade que tem emprego. É. Mas a pessoa precisa se sujeitar a ir atrás do emprego nessas cidades, né? O Rodrigo passou essa semana no Peru. É? O Rodrigo aqui nosso passou essa semana lá no Peru, assim, no Peru, né? Passou essa semana lá no país, né? Em Lima, assim, no, na capital do Peru. Então, a semana atrasada ele estava no Uruguai. Então... E está aqui hoje. Quer dizer, quem que imaginaria, Valtric, há 40 anos atrás, né? Está lá, aí aqui. E você, essa semana você estava lá quando ele veio fazer o programa Vivência Espírita. Quer dizer, saiu lá do provavelmente Peru, amanhã, se precisar, ele está viajando de novo, ou daqui a pouco está viajando de novo para o Uruguai, para Portugal, para algum lugar. Então você vê como que o mundo está. E já é cidadão português também, né? Cidadão português, isso aí é. Internacional. Patrick, nós interrompemos você umas duas vezes. Não, tá, vamos lá. Não interromperam, não. A pergunta da Ludmilla. Tá, mas antes da Ludmilla, eu quero pensar o seguinte. Ludmilla. O compromisso dos pais com os filhos, primeiro é dar-lhes saúde. Né? Então o pai tem que primar por isso e fazer o possível para que o filho seja realmente saudável. Segundo, é a parte educacional. Então, o filho deverá ter uma boa base educacional por responsabilidade dos pais. Mas a mais importante, os pais têm a obrigação de transmitir princípios morais para os filhos. Então, isso que a madre falou aí, ela plantou, e certamente os voos serão em função do princípio moral que os pais ensinam para os filhos. Isso é muito importante. Então, quando se fala em princípio moral, a gente está falando de habilidade, de forma de conviver na sociedade. Quando nós nos tornarmos pessoas morais, nós vamos saber respeitar o nosso semelhante e conviver com ele nessa sociedade da melhor maneira possível. E você... Enquanto não aprendemos isso, nós vamos continuar sendo egoístas, vaidosos, boçais como a gente é. Tá. E você vai viver em todo e qualquer lugar... E vai sempre arrumar amizade, sempre arrumar... É que não é lá só ver. Você não é daqui de São José. Eu sou catarinense. Catarinense. O Jorge é baiano. Eu sou paulista, mas sou lá de uma região totalmente diferente. E viemos morar aqui em São José. Adoramos a cidade. E parece que a gente tem uma missão para vir aqui, né? É verdade. A gente vai continuar por aqui. Você é de cidade de Santa Catarina? Eu sou de Lages. Lages. Conhece? Não. Eu só conheço ali a... Litoral. Florianópolis, Camboriú, mas não conheço Joinville, mas é um estado que vale a pena conhecer, né? Verdade. Você pode repetir a pergunta da Ludmilla? Vamos lá. Então ela perguntou aqui, tá? Eu tô enrolando porque eu tô voltando aqui pra página, né? Que é onde ela perguntou. Mas ela perguntou sobre a mediunidade, né? Sobre a ciência ortodoxa. E se já tem a ferramenta para aniquilar essa faculdade humana. Então, assim, se perante a, eu vou repetir, eu gostaria de perguntar para o entrevistado como ele vê a ciência ortodoxa perante a mediunidade, que a ver como uma perturbação alucinatória, né? Então, e se ela já tem uma ferramenta para aniquilar essa faculdade humana. Então vamos começar pelo princípio aqui. Nós tinha uma pergunta para fazer aqui para o Valtric, que é complementando essa pergunta, como explicar a mediunidade? Legal. Eu não sei exatamente o que seja ciência ortodoxa, mas, e também a correlação que existe entre a ciência ortodoxa e a mediunidade. E também ela pergunta assim, será que pode aniquilar essa faculdade? Eu estou entrando na faculdade de mediunidade. Para dizer que não existe, que isso é bobeira, que é bobagem. Não, então a ciência ortodoxa, como eu não conheço, eu vou deixar de lado, mas vamos falar sobre mediunidade. Mediunidade, ela é um atributo do espírito. Então todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, nós temos uma faculdade chamada faculdade de mediunidade. Então não há como eliminar, não há como aniquilar. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte de nós, seres humanos. Uns já têm essa faculdade mais desenvolvida, mais ostensiva. Outros ainda estão buscando esse desenvolvimento. Mas todos temos. E temos essa faculdade e faz parte de nós na condição de espírito, porque nós estamos o tempo todo através dela em comunicação com o nosso mentor. Se não fosse a faculdade de mediunidade, nós não tínhamos esse contato com o nosso mentor. Então não há como aniquilar a faculdade de mediunidade. E talvez a ciência com base na observação, só complementando a resposta dele, talvez a ciência com base na observação, ela defende que a mediunidade é uma verdade muito pessoal, né? E não como base na observação de um terceiro, vamos dizer assim. Talvez seria isso que ela talvez estivesse querendo dizer como ciência ortodoxa, né? Eu só queria que eu voltasse um pouquinho e falasse para os nossos ouvintes, porque a grande maioria não é espírita, sobre o mentor. Espírito mentor, ou mentor, ou como anjo diz a Igreja Católica, anjo da guarda, nosso anjo protetor. Mentor. Eu vou começar por ele, então? Só dar uma explicada para os nossos ouvintes o que significa. Então, o mentor é o seguinte: quando nós programamos o nosso renascimento, por necessidade nossa, um grande amigo nosso, um amigão de outras vidas e da presente, ele se compromete, diante da espiritualidade maior, a nos apoiar nessa missão, ou nessa tarefa difícil que é reencarnar, que é viver aqui com um corpo de carne. E esse mentor, que, como você disse, tem gente que fala, o anjo da guarda e tal, é um grande amigo e que detém nos seus conhecimentos a nossa programação reencarnatória. Aí as pessoas dizem assim, eu esqueci, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que, é que eu fiz. A gente não sabe mesmo, mas o mentor sabe. E eu não pedi para nascer, porque tem muitos que falam, eu não pedi para nascer. Mas o nosso mentor sabe. Então ele, através de três mecanismos, o primeiro chama-se intuição, o segundo chama-se inspiração, e o terceiro, algumas formas de sonho, ele está o tempo todo nos orientando, nos redirigindo, nos apoiando nessa... E alertando. Alertando nessa grande dificuldade que é estar vivo aqui num mundo ainda muito difícil como é o nosso. Então essa é a missão do nosso mentor. É grande, mas ele não faz por nós. Ele não impõe absolutamente nada. Ele simplesmente nos sugere delicadamente, porque a decisão é nossa. E também nem pega a nossa missão e coloca nas costas dele, né? De jeito algum. Ele não faz isso, não. Então o nosso mentor pode ser masculino, feminino, se bem que espírito não tem sexo, mas a missão dele, desse mentor, é exatamente nos dar o apoio que nós precisamos aqui nesse momento da nossa encarnação, da nossa condição de encarnados. Esta é a condição do mentor. E falando na mediunidade, como a mediunidade é uma das faculdades da mente do espírito, esta faculdade é igual a qualquer outra, a inteligência, a livre-arbítrio, a instinto, enfim, é uma faculdade que nós todos vamos desenvolver. Por exemplo, por que que nós não somos seres super inteligentes? Porque ainda não conquistamos isso. É aí que a grande maioria das religiões despreza, deixa de lado essa evolução, né, do espírito. As religiões, a grande maioria que você falou, elas pensam diferente do espiritismo. O espiritismo, ele sabe, não é acreditar, o espírita sabe que nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos, porque esta é a lei. É a única forma que nós temos de evoluir. E não ser criado no instante do nascimento, viver uma vida aqui de alguns anos, depois morre e fica eternamente esperando o dia do juízo final. Isso é um julgamento que não nos cabe, mas é uma coisa assim meio estranha, né? Porque não nos dá a oportunidade de evoluir. Então, se por acaso eu fui um malandro aqui nessa vida, eu vou ser malandro até o dia do juízo final, não tem muito sentido. Então, nós precisamos evoluir, reencarnar quantas vezes sejam necessárias, para que nós possamos aprender, e na proporção que a gente aprende, a gente evolui. Até que um dia nós nos tornaremos espíritos puros, espíritos angélicos. Essa é a nossa caminhada. E o que você falou agora, eu lembrei de uma coisa que a gente estava ontem lá em Guaratinguetá, na Casa do Caminho, que é um trabalho de cura muito bonito que eles fazem lá no Centro Espírita. E ele, durante a palestra, não me lembro o nome agora da pessoa que estava dando a palestra, mas ele falou que é como se fôssemos um pássaro, né? Se o pássaro está doente, ele está dentro da gaiola, quando ele solta ele da gaiola, ele está livre daquela gaiola, ele não deixa de estar no mesmo estado que estava antes. Né? Seria nós aqui no corpo, fazendo uma analogia. Eu achei bem interessante. E foi ontem foi bem legal conhecer o trabalho que eles fazem lá na Casa do Caminho, né, Jorge? Isso, um grande abraço para Adalberto, que é o médium lá, nosso amigo Adalberto, que a gente já conhece há alguns anos, uma pessoa simples, mas uma pessoa muito amorosa, dedicada ao trabalho de cura lá. Para Ivani também, que é responsável, que nos convidou junto com Adalberto para nós irmos lá até a Casa do Caminho, lá em Guaratinguetá também. Eles estão fazendo um trabalho muito bonito lá, que com certeza vai crescer bastante aquele trabalho. Um abraço para todos os nossos irmãos lá em Guaratinguetá, da casa que nós estivemos, né, ontem. Tem... além do trabalho de cura, teve psicografias lá também para as pessoas. Nós passamos lá o dia quase todo, né? Chegamos lá cedo para tomar café junto com eles, saímos lá umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Então, muito, muito amor, muita vibração de luz, muito carinho com que nós fomos tratados lá. Vamos lá para cantar um pouco, né? E aí a equipe vai junto sempre, né? A gente agora, onde vai a corda, vai a caçamba. Tava eu, tava o Helder, tava o Rodrigo, a Camila, a Dora, tava, e o Luizinho, que nós fomos para cantar. Então foi um dia agradável, e um grande abraço então para os nossos irmãos de Guará, lá da Casa do Caminho. Queria passar aqui uma informação. A Patrícia Félix também, ela passou a mensagem aqui através do WhatsApp, dando um bom dia a todos, dizendo: o amor de mãe não tem limite. Os filhos crescem, mas para sempre serão as eternas crianças de suas mães. Não importa se estamos longe geográfica ou fisicamente, o que nos liga é o coração. A mãe, deixo minha eterna gratidão por ter me dado a oportunidade de reencarnar e seguir a minha evolução espiritual. Um abraço bem apertadinho em todas as mamães, encarnadas e desencarnadas. Um excelente domingo a todos. A Patrícia Félix, um grande abraço para ela também. Aqui também tem o Tiago, né? O Tiago Ariel colocou uma música aqui, né, Rodrigo? Pra... Ah, essa daqui é a do Renualdo? Não. Essa aqui tá no WhatsApp. Renualdo mandou uma música aqui. O Renualdo mandou uma música e nós vamos colocar. Ele mandou a música do Tiago Pereira, Mãe, uma linda mulher. Vai ser a próxima que nós vamos colocar aqui. Daqui a pouquinho já. Já tá na hora de colocar, né? A Derli também entrou aqui no WhatsApp e colocou. A Neide colocou uma mensagem, o Jean Cardoso também colocou uma mensagem, né? E a Derli colocou: feliz dia das mães, para quem tem filhos, para quem não tem e cuidam dos filhos das outras, para aqueles que evangelizam ensinando que o pai é Deus, para aqueles que cuidam dos sobrinhos, afilhados, para aqueles que cuidam como mães dos maridos, transformando o amor carnal em amor filial, para aquelas que hoje cuidam dos pais, para aquelas que como mães cuidam dos animais, e a todos vocês, feliz dia, cheio de alegrias com seus filhos, de que tipo, raça, de qualquer tipo ou raça, espécie ou gênero, né? Diz que recebeu essa mensagem e está compartilhando. Ainda tem mais aqui ainda. Mas deixa eu falar, Rui, no próximo dia 19 de maio, nós teremos aqui em São José dos Campos, dia 21 de maio, nós teremos aqui o 4º Encontro Ufológico do Vale do Paraíba. Né? Eles vão abordar o caso de Varginha. Quem é o preletor que vem é o Marco Petit, que está do Rio de Janeiro. né, que estará conosco aqui dia 22. Ele é da revista UFO, né? A noite oficial dos OVNIs, é isso que eles vão falar também. Vai ser o Eduardo Oliveira de Taubaté, que é também do grupo 19 de Maio, que o Helder é. O Helder é fundador lá no plano, já em outra dimensão, porque o Helder já chegou aqui com isso, porque ele é o próprio, né, do grupo. Ele não é só fundador, não, ele faz parte da equipe também. Não, então, foi é o grupo ainda de estudo 19 de Maio, que vai trazer aqui, dia 21. Então, nós teremos aqui esse evento na Câmara Municipal de São José dos Campos, Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33, Vila Santa Luzia, dia 21, sábado, das 17 às 21 horas. Então, quem gosta de ufologia, quem gosta desses assuntos extraterrestres, aqueles que estão simpatizantes, compareçam lá. Tenho certeza que vocês vão gostar com essas duas palestras, com esses dois preletores, conhecedores do assunto, o Marco Petiti e o Eduardo Oliveira. Marco Petiti do Rio de Janeiro e Eduardo Oliveira de Taubaté. Semana que vem o Carlos vem aqui, né, para falar um pouco sobre o evento, para convidar as pessoas também. Nosso amigo Carlos da Gigavale, que é também um dos responsáveis pelo grupo, um dos componentes do grupo 19 de Maio, que formado aqui em São José dos Campos. E ele vai trazer o Petite aqui, o Petit, né? Petit. É Petit. A gente fala Petit por causa do outro, porque tá Petit mesmo, Petit, né, com T mudo. É, Petit. Petit, né? Petit. É. Uhum. A Inês Frigi tá mandando aqui, feliz e com muito carinho para esse Dia das Mães. Um bom dia para a Inês, muita paz, muita tranquilidade. E espero não ser, ela seja multa de trânsito com a cadeira ela automática. Ela está correndo muito com aquela cadeira dela. Aquela cadeira de roda dela está na velocidade. Numa entendeu? Velocidade. Cuidado, hein, Inês? Tá. E muita sorte na venda das trufas, né, que ela faz. E a água também. Ela está comercializando com esse calor, ela está comercializando com frio, água. Agora vai diminuir o consumo da água. Ah, ela inventa outra coisa. Pode ter certeza que a Inês... Agora vende as trufas. É, exatamente. Ela cria outra coisa, né, e manda ver. Mas, o Valtric, você falou que o caminho do ser humano é para um espírito puro. E quem é? E o que é esse espírito puro? Qual o modelo desse espírito puro? Segundo Kardec, o modelo que nós conhecemos de um espírito puro, de um espírito angélico, é Jesus. Jesus, então, é o espírito angélico que esteve aqui conosco há dois mil anos. Ele não escreveu absolutamente nada, mas ele deixou lições de espírito super evoluído, lições de princípios morais, de respeito, de carinho, de aceitação, né? Então, a grande vantagem é nós termos tido Jesus, que também é considerado nosso modelo e nosso guia. E qual é essas características desse espírito que Jesus veio trazer para a gente, para que nós pudéssemos servir de modelo para a gente? O Jorge falou assim que, o Jorge ou o Rodrigo, eu não me lembro, que de repente aquela cultura indiana, oriental, pensa, a gente volta num outro ser, num animal, coisa parecida. Jesus é um missionário. Jesus, pela característica, pela condição de ser espírito angélico, ele não precisa e não precisaria reencarnar no mundo como nós. É porque diz que a maior missão dele foi ter reencarnado aqui, né? Isso. Então, espíritos nesse nível, espíritos já muito evoluídos, eles têm missões. E a missão de Jesus foi exatamente de trazer para nós essas lições de modelo e essa condição de mestre. Mestre é aquele que nós iremos seguir, é o nosso orientador. E modelo, ele traz características, traz coisas que nós devemos estar sempre observando. E também o nosso guia. Guia é o que vai na frente, que puxa, que ensina, que abre caminhos para a gente poder continuar andando. Então, poucas essas assim. Mas Jesus foi um espírito, é um espírito de condição muito diferenciada da nossa. Jesus, ou espíritos no nível de Jesus, eles não sente mais rancor, não tem mais raiva, não tem mais essas emoções exacerbadas que nós temos. Então são espíritos que já são muito, muito, muito mais equilibrados do que nós. Isso é importante. Esse que é o modelo, então, que nós deveremos chegar. Porque quando a gente fala em reencarnação, então, reencarnar para quê, né? Então, é esse que é o objetivo da nossa reencarnação. Em cada reencarnação nós aprendemos um pouco. É. A cada encarnação, nós adquirimos novos conhecimentos e que vão se somando ao nosso acervo. E quanto mais acervo, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais evoluído nós seremos. Até que um dia vamos chegar à condição de espíritos angélicos. E hoje em dia a gente pode até falar, Valtric, que o modelo hoje, para hoje, seria o modelo do homem de bem que é colocado no próprio evangelho para a gente ver. Capítulo 17, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O homem possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem interesse de recompensa, e sacrifica seus interesses por amor à justiça. É. Né? E vários outros caracteres que tem ali. Isso aí só resumindo. Então, a nossa procura é essa, que Jesus já era isso, né? Jesus já era isso. Já. Não, e depois também, nessa própria mensagem do homem de bem, esse homem de bem, ele é um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom funcionário, um bom patrão. E é aquilo que nós precisamos fazer no nosso Brasil, é mudar a moral da maioria das pessoas através desses exemplos de Jesus. Né? Se nós formos ver lá o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, são 19 caracteres. E esses 19 caracteres, se a gente for ser frio, trazer para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento, nós temos um pouquinho de cada um, mas ainda muito frágilzinho, uhum, muito incompleto, muito pouco claro nas nossas atitudes. Então temos que aprender cada vez mais. Nós já somos um esboço já do homem de bem, né? Já somos um esboço, E queria falar para as pessoas, se alguém que desejar que a gente faça... A gente faz as palestras musicais, que a gente chama de evangelhos musicais. Eu tenho um evangelho que é o homem de bem. Então, se as pessoas desejarem, a gente vai lá e faz esse evangelho aí, o homem de bem, né? Que é baseado, exato, o evangelho é baseado, a palestra musical é exatamente baseada nesses caracteres do homem de bem. E a gente vai cantando música junto para animar o pessoal. Legal. Jorge, hoje no programa Visão Espírita de TV, no canal 4:95, nós teremos Espiritismo é Religião? Então, no canal digital 4 e no analógico 95 pela Rede TV NET. Vai começar daqui a pouco, né, Rui? Daqui a pouco, às 10 horas. Ela é transmitida para São José dos Campos, Jacareí, Santa Branca e Caçapava. No horário domingo às 10 horas, às 17:20. Hoje tem três vezes são apresentados esse programa. De segunda-feira às 19 horas, na terça e quarta-feira às 17 horas, na quinta-feira às 22 horas, na sexta às 19 horas e no sábado às 20 horas. Então, vários quadros e também serão apresentados e programas anteriores pelos links, né? www.youtube.com/user/visão espírita. Tá aí, então, para nossos amigos Nelson Borges e Rosana. Só para avisar, nós vamos colocar a música que nós vamos colocar de encerramento hoje será a música Mãe, uma Mulher, a música do Tiago Pereira, não, é Jackson Pereira, por indicação do nosso irmão Renualdo, né? Mãe, uma Linda Mulher, vai ser para o final. Eu vou já desde já, são 9:55, agradecendo a todos, agradecendo a Deus. Por mais... Quem vai fazer a prece vai ser a Adriana, legal. Adriana. Então o Rodrigo faz as despedidas dele, depois passa para o Valtric, o Rui e a Adriana faz o encerramento. Você não vai se despedir, Rui? Ah, sim, vamos despedindo do Inácio, que está aí na máquina do som, da Graça, que já foi, e a Adriana, que está aqui conosco, e do Helder, né, que está sempre, como é que é, em todos os... Como é que você fala, Jorge? Que ele é baixo. Você não viu de um momento para cá que as coisas ficaram muito mais tranquilas no programa? Você não viu? Não sentiu isso? Era a Graça que já tinha saído. Um bom dia para a Graça. Brincadeira com a Graça. Vamos agradecendo a participação de todos os ouvintes que entraram aqui no WhatsApp, entraram pelo Facebook, ouviram a gente pela rádio online, pelo aplicativo, agora pelo YouTube que a gente está ao vivo, tá? É uma novidade que a gente está lançando aqui também, a gente está aprendendo ainda também, a gente pede a compreensão de todos, mas para ver, assistir a gente, é só entrar no site vivenciaespirita.com.br e assistir todos nós. Então a gente agradece a vocês que participaram com a gente até agora e convidamos até o próximo programa. Ô Jorge, eu só estou esquecendo aqui de agradecer pela minha esposa, que é mãe dos meus filhos. Sim. Agradecendo a Juliana, que vai ser mãe do meu bisneto, que é corintiano, Felipe, corintiano. Nada é perfeito, né? Portanto, tem saúde. Tem saúde. E eu também queria agradecer também, convidá-los para ouvir a reprise do programa terça, quinta e sábado, que vai reprisar esse programa na rádio online. Então é só baixar o aplicativo do Android Vivência Espírita e ouvir a reprise desse programa às 8 horas. E mandar um beijo para minha mãe, Mariângela, que deve estar nos ouvindo agora, e também pelos felizes dias das mães. Isso, eu já dei um abraço da minha esposa quando eu saí de lá, mas aqui no ar também quero mandar mais um abraço para ela, para Dora. Valtric? Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, desejo um bom dia das mães para todas as mães e me coloco à disposição quando vocês quiserem me convidar de novo. Com certeza. Olá, Adriana. Nesse momento, então, peço a todos que mentalizem suas mães, aquelas mães que estão distantes, as mães que já se foram desse plano, que vocês possam agora entregar a elas todo o seu amor, todo o seu carinho, as alegrias, as saudades, que vocês possam agora envolvê-las com todos os sentimentos bons que nesse momento elas receberão, com certeza. Pedindo sempre aos nossos amigos espirituais que as possam envolver, dar saúde, acarinhar o coração, porque muitas vezes a distância nos deixa um pouco triste. Mas que sim, neste momento, elas possam receber toda a gratidão por elas ter, diante de Deus, levado essa responsabilidade com tanto amor e carinho. Obrigado a todas as mães, aquelas que estão e aquelas que já se foram, estão para junto do Pai. Que assim seja. Bom dia a todos. Feliz Dia das Mães. Tudo começou quando Deus permitiu que eu fosse filho de uma linda mulher. Desde então comecei a sentir o seu calor, ainda no seu ventre já sentia seu grande amor, amor sem medida que me fez sentir plena segurança quando então nasci. Em seu peito eu sugava, sentia sua proteção. Em seus braços dormia, ouvindo seu coração tão divino, gigante de tanto bem, pois carrega consigo sentimentos que vão além, além do que existe de carinho e de paz, de força divina me traz. Não o que eu quero, mas o que preciso pra crescer sendo digno do teu amor.